sai do chão. Ela é luz, mas é linda. Sem você não sei viver. É estranha, me arrepia e me mata de prazer. Ela me tomou por inteiro, só pode ser feitiço. Usou uma magia negra ou parecido mesmo. Debaixo de uma lua cheia tentei me libertar, mas esse amor é tão bom que assim eu vou ficar. Se o nome é bruxa, feiticeira ou macumbeira, mas quando chega a noite, a cama vira fogueira. Quando faz amor comigo, ela voa sem vassoura, como eu adoro isso. Ai, que delícia de feitiço. Só pode ser feitiço. Usou uma magia negra ou parecido com isso. Debaixo tentei me libertar, e assim eu vou ficar. Eu não sei se o nome é bruxa, feiticeira ou macumbeira, mas quando chega a noite, a cama vira fogueira. Quando faz amor comigo, ela voa sem vassoura, como eu adoro isso. Ai, que delícia de feitiço. Se o nome é bruxa, feiticeira ou macumbeira, mas quando chega a noite, a cama vira fogueira. Quando faz amor comigo, ela voa sem vassoura, como eu adoro isso. Ai, que delícia de feitiço. Narara, narara, narara. Ai, que delícia de feitiço. Narara, narara. Ai, que delícia de feitiço. Narara, narara. Ai, que delícia de feitiço.